Abra comigo, livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero, diante dos irmãos, agradecer ao pastor Elianos e à irmã Esmeralda, que sempre, esse ano todo, estiveram juntos. Foi precioso demais andar com vocês, meus irmãos. Glória a Deus por eles. Louvado seja o Senhor, nunca deixe de orar pelo pastor Eliênios, sua esposa, sua família, cobrindo-os de oração, de intercessão. São bênção na nossa vida.